Sejam bem-vindos todos ao podcast Miolos. Podcast número 5. Eu sou o Doug e medo. Na nossa bancada de hoje aqui também temos quem? Valdeir. Eu sou o Valdeir. E sobre esse negócio de frase, início de podcast, só tenho uma coisa a dizer. Frase de cu é ruim. Muito obrigado, me senti representado por isso agora, muito obrigado. Contamos aqui com a presença dele, ele que retorna das cinzas, Hugo Soares. É isso aí, e zumbi com ET vai ficar maneiro agora, viu? É, por isso que eu tô com medo, cara. Contamos aqui também com a presença, olha só, Dudu Salles. Miolos! Quantas pessoas já fizeram essa piada? Por favor, me diga que todas. Foi só você, cara. Ah, sério? Porra, velho. Foi só você. Eu gostei, cara. Gostei. Me senti homenageado. Puta que pariu. Desceu uma lágrima. Contamos também com a presença dela, Dona Mayra Moraes. Busque um conhecimento. Realmente, agora misturou o zumbi com ET aqui. Ai, cara. Contamos também com ele, Carlos Torinho. E aí, galera, eu sou o Torinho. E se eu tivesse no holocausto zumbi, eu escolheria o Eduardo Salles pra servir de isca. Pô, velho, ia alimentar uma zumbizada foda, viu, velho? Puta que lá merda. Lembrando também que o programa de hoje pesa exatamente 1 tonelada e 15 gramas. Só pra constar, né? Isso é consciência pesada do Hugo, pô. Eu ia falar que, na verdade, mais que a metade era do Hugo, né? E o restante era do Torinho, né? Que não pesa nem um espirro de porra, né? Mas é isso aí, vamos para o cast que já está grande, se é que vai sair, né, Vadeiro? Pois é. As cocotinhas e coroas também, tá? Curte, curte! Muita atenção! Curte, curte! Nesta dança tem que bater a poupança! Estamos aqui nos nossos e-mails! Cadê o Vadei? Hoje quem tá aqui é o Soares! Ah, Vadei maldito! O Vadei sofreu a mutação! Hugo Soares está me acompanhando aqui nessa leitura de e-mails. Valdeir, será que o Valdeir foi fazer? Sei lá. Valdeir, será que foi acompanhar o Pietro dormindo, tirar uma soneca? Pode ser, talvez eles foram juntinhos, né? Dormir de conchinha. Eu não duvido muito, não, cara. Agora fiquei com medo. Ó, mas é isso aí. Antes da gente começar a leitura de e-mails, vamos só lembrar aqui o seguinte, né? A nossa promoção, a origem do dia Z. Eu gostei do nome. A origem gostou, do dia, cara? Z. Ficou foda. A origem do dia Z, cara. Se você não participou, pelo amor de Deus, deixe seu comentário aí, diga de uma maneira criativa como surgiu toda essa putaria lascada, essa horda de zumbi no mundo aí. Deixe um comentário criativo e concorra ao quê? É o quê? Você vai concorrer a uma caricatura mega personalizada nessa qualidade aí do banner feita pelo Valdeir. Eu sei de uma coisa. Eu não posso participar da promoção do dia Z, mas eu não quero nem saber não, cara. Eu vou querer uma caricatura também. Não, é porque, os banners tão foda, né, porra, cara? Esse... Porra, velho. Os banners são assim, é sem comentário, é um melhor do que o outro. Então, o Valdeir tá de parabéns. Mas é isso aí, se você não deixou seu comentário, meu filho, tá esperando o quê, diabo? Tá esperando, maluco? Vai lá, comenta lá, seu doido. Não, e aproveita que tem poucos comentários ainda do dia Z, né? Então, a concorrência tá baixa, né? Mas já tem os comentários aí que, eu tô rindo demais, cara. Cara, tá, mas me conta aqui, essa promoção, você vai divulgar divulgar o ganhador quando? Então, a promoção a gente vai divulgar no lançamento, nosso sexto e último, né, season finale aí do Walking Dead, né? Ou seja, semana que vem, né? Bando de viado, você e Valdeir mesmo, né? No último podcast, vocês falam que vai ter um sétimo podcast. Não, mas vai ter o sétimo aí. Vocês vão caçar fazer um sétimo podcast? Ah, cara, o sétimo é uma surpresa, vocês, né, cara? Vocês estão com saudade já, né? Deus que me livre, acabar isso aqui, meu filho, eu tirar férias. É muito difícil editar podcast, cara. Mas é isso aí, Hugo. Vamos para os nossos e-mails. Vamos, cara, lá. O que é que você tem aí no nosso primeiro e-mail aí, Hugo? Cara, tem um e-mail aqui do João Marcos. 15 Olha anos, só. Petrópolis, Rio de Janeiro. Não tem o que fazer, assim, né? Ah, é um sem o que fazer, vem comentar. Todo mundo comenta em podcast, é um sem o que fazer da vida, mas comentem. É bem interessante. É, ele fala assim, fala galera do podcast, mais 100 dias específico pra sair. Com certeza, eu com já falei certeza. Isso com o Doug. O podcast tá muito bom, a série e as HQs também. Vocês devem ter acompanhado a notícia que a equipe de roteiristas da série foram dispensados, o que causou grande polêmica. Eu queria saber se vocês acham se isso vai afetar a qualidade dos episódios e se sim, quanto? Abraço a todos. Olha só, João, é o seguinte, meu filho. Essa notícia aí, né, até o Torinho comenta no podcast, né, Hugo? Isso. Ele e já... eu estou presente também. Sim, o Hugo Soares aí com suas risadas. Mas é o seguinte, João, segundo as notícias recentes que saíram, na verdade, o Frank Darabont, ele não demitiu uma horda de roteirista. Na verdade, era um roteirista lá que era mais, vamos dizer, ele tinha um grau, assim, mais alto, né? E ele ficou com mimimi, ficou com invejinha, já dizia Torinho, né? Ele ficou com invejinha lá de não ser acreditado nos episódios direito e ele vazou, cara. E nesse que ele vazou, começou a sair uma galera, mas na verdade eles já estavam trabalhando com freelancer antes, né? Mas eu acho que não vai afetar muito não, afinal o Frank Darabont tá de parabéns e Robert Kirkman tá na supervisão aí. Também não vai afetar muito também, porque a série, querendo ou não, cagou gigante pro quadrinho, né? É, então, o Kirkman, eu vi, ó, notícia lá no Walkers Brasil, né? Essa notícia saiu lá no Walkers Brasil que o Kirkman, ele comentou que a ideia da série é a seguinte. Vai ter dois episódios que eles vão sair dos quadrinhos, mas eles sempre vão voltar para os quadrinhos, entendeu? A história sempre vai seguir os quadrinhos, né? De uma forma ou de outra, né? Que já foi provado por A mais B nos episódios aí, né? Também se seguir o quadrinho, que graça vai ter, né? Você lê o quadrinho não, e não tiver a série, exatamente. Ou então vice-versa, né? É, a gente também não... Ai, o Jim foi mordido na barriga, nos quadrinhos é diferente. É, foi mordido no ânus, no quadrinho, né? Mas é isso aí, ó. Vamos seguindo aqui, até uns e-mails aqui de Diego Rodrigues. Ele fala, e aí galera, a gangue de chicanos nesse episódio serviu como um conflito a mais para ser resolvido. Além dos zumbis no episódio... Mas o problema é que ficou muito superficial, concordo. A gangue lá, né, os vatos, né, os camaradas. Uhum. Acho que eles tinham que ter trocado uns tiros e no meio do tiroteio aparecer a velhinha se algumas pessoas tivessem morrido, ia rolar um remorso e justificaria melhor o fato de eles dividirem as armas depois. É, isso aí seria interessante até, né, Hugo? Eu acho que deram tanta importância pra aquela parada, saca? É, aí, nossa, seria... vai ser foda pra caralho, vai ter tiro pra tudo quanto é lado, aí depois do nada aparece a velhinha lá, ah, não sei quem, tá sentindo falta de ar, tá doente, aí pronto, vai lá e vê que o cara, o Tikan lá é um bonzinho e tal. Se houvesse, né, uma morte, acho que ia ficar mais interessante mesmo, né? Eu posso comentar um pouquinho dessa cena, rapidinho? Pode. Eu achei essa cena, sabe, bizarra numa parte que um cara lá dá uma flechada no rabo de outro, saca? Ah, sim. Porque aquela flecha, ele matava zumbi toda hora com ela, e o cara vai virar um zumbi com aquela flecha, não vai não? E tipo, não deram importância nenhuma pra isso, sabe? É, isso é verdade, por mais que... Não, pior que ele nem limpava a flecha, né? Ele só tirava da cabeça e encaixava de volta. Encaixava de novo lá na... Como é que chama aquilo? A besta. Ah, sei lá como é que chama aquele trem lá de atirar. É um arco e flecha de mão. É, cara, a besta. Não, um arco e flecha de mão ficou estranho, porque todos os arco e flecha são de mão, né? Mas o cara tinha que virar virar zumbi. Isso é o que é importante. Mas então, seguindo o e-mail do Diego, então, ó, a ideia de um conflito com os outros humanos é bem legal. O medo justifica o fato do moleque ficar pedindo socorro, né? É, não entendo ainda que socorro. Mas foi um conflito mal resolvido. Acho que esses caras não vão voltar a aparecer nessa temporada, de fato. Não, com certeza, né? Meu sinal da Fox estava zoado, coitado. Ele veio pela Fox. Ah, meu Deus do céu, ele é um loser mesmo, né? E quase perdi a cena da André estourando a cabeça da irmã. Para mim, foi a melhor cena do episódio pela carga dramática, né? É, foi realmente... foi muito boa. É, me coloquei no lugar dela. Pense, e se fosse com você? Faço outra pergunta. O que vocês acham do futuro da série depois que os roteiristas terem sido demitidos e da segunda temporada serem freelancers? Bem, já comentamos isso, né, cara? Isso aí. Você comentou à toa. Pois é. Mas é isso aí, Hugo. Vamos agradecer aqui a todos os... É uma galera que comentou aqui, né? É, houve uma galerinha aí. Vamos agradecer aqui, ó. Daniel Almeida. Ao Danilo. Ao Pietro, que... Ah, o garoto que está dormindo até hoje. É, o Pietro acordou aqui nos comentários. O Pietro dormiu tanto no episódio que foi acordar nos comentários do... Cara, quando o Pietro foi falar, na hora que eu escutei aquela musiquinha de naná... Ah, mas eu chorava de... Vamos agradecer também ao Lohan Neri. Ao Daniel Maldito. Vamos agradecer também o Caquitos aí, ele que deu a ideia da promoção, né? Isso aí. Ah, o Torinho! O Torinho! Porra, Torinho! Vamos agradecer a mim! Eu fiz o comentário, olha só! A Paula! A Paula! Vamos agradecer também ao Léo. Não, o Rafael. Ao Rafael, a Gabi Camilo. O Privioto. É, a Privioto, coitadinha, né? Ah, vai ficar, é? Ela vai ficar sentido, né? Tchau, o Privioto! Vamos agradecer também ao João Marcos. Ao... que é isso aqui? Transman? É isso, eu adoro os Nick. Man, eu, cara, adoro os Nick bizarros, sabe? Tracy Man parece, tipo, um dos mestres do Mega Man, né? Tracy Man, eu escolho você ou algum Pokémon, sei lá. Vamos agradecer também a quem? Ao Samuel Varela, ele que está aí em todos os 50 podcasts que ele escuta. 50 em todos, né? Porque deve ser mais do que isso. Ah, mas ó, muito obrigado aí a todos os comentários e é isso aí, né, Hugo? Como é que tá o episódio? Tá bom? Você riu demais? Cara, foi muito engraçado, viu? Caraca, tem tudo. Tem participações especiais nesse podcast. Nossa senhora, Dudu Salles e Mara Moraes botaram pra fuder. Botaram. Rachei de rir da Mara Moraes, ela é muito engraçada. E ó, esse podcast está em peso. Ah, todo mundo gordo. É, e se engana quem acha que o Torinho é magro, né? É, isso aí. Mas é isso aí, vamos para o podcast, é isso aí. Até mais. Muito obrigado. De nada. E vaza. Tchau. O Valdeir tá chegando aí. Fica bravo. Tá chegando por trás de você, vai lá. Falar nisso, eu não escutei ainda o Papo de Gordo. Saiu ontem, não foi? Foi. Pô, mas já saiu um novo, já? Saiu. Saiu agora. Caraca. Saiu e é pra sentir vergonha alheia de Dudu Salles dizendo que assina pay-per-view de reality show. Nossa! A gente podia fazer uma campanha no Twitter, né, velho? Pra botar um podcast no Big Brother, né, velho? É o sonho dele. Eduardo Salles no Big Brother. É o sonho dele. Um dos sonhos dele é de lá de dentro da casa falar: ai, Biava, te amo! E o segundo é: eu quero votar em não sei quem porque ele não tem espírito de grupo. Bora pro cast, volta aí! Opa! Super, olha só! Volta aí, como é que começou aí, meu filho, o episódio aí? Diga começou, para nós. Começou com o Rick, né? O Rick... Não, até aí ele é o principal, né? É, tem que começar com ele, né? Sempre começa com ele, né? Dessa vez começou com ele mandando a mensagem pelo TikTok, né? Pro como é que é o nome do rapaz lá? O Morgan. Agora eu decorei o nome daquele vagabundo. Isso, que era o cara do primeiro episódio, né? Que tinha um o filho. Pai da acerola, né? Isso. Ok, pai da acerola, por favor. Não, mas aí segue, né? Ele tá conversando lá pelo rádio, né? Tentando mandar uma mensagem lá pro Morgan, lá, o vizinho dele, de que deu merda na cidade, né? Pra ele ir lá pro topo da montanha lá, né? Tipo uma pedreira, né? Eles abandonado que eles estão, né? Explica, tal, fala que deixa instruções pra ele, né? É, mas ele não se resume a só explicar e a coisa, não. Fica uma coisa meio, olha, cara, te considero pra caralho, eu queria te dar um beijo na boca, não sei o quê. Eu me encantei com seus olhos, você é um cara que merece viver, a vida é linda, Ana Maria Braga, que porra é aquela? Mas é, ele... É verdade. Ele fala lá, né? Oh, eu encontrei minha família, cara. Você acredita nisso, cara? Eles estão vivos, o meu filho. Aí ele dá toda a explicação lá. Aquela coisa autoajuda também. Depois ele fala a merda que aconteceu, né? É, depois ele, oh, eu encontrei minha família, mas não vem pra cá não, que tá uma merda. Morreu gente. Tá cheio de zumbi aqui, eles estão comendo todo mundo. Tá tudo fodido. Mas vocês acham que o personagem vai voltar a aparecer em algum momento na série ainda? Eu acho pouco provável. Nessa temporada, certamente não. Não, nessa temporada eu duvido muito. Nem ele, duvido nem muito. Nem o Cotó, né? Quem? Sim, sim, sim. É mesmo, né, cara? Isso, ele cortou a mão dele, mas tipo, achei que o cara ia aparecer foda, deram uma importância pra aquilo, o cara não vai aparecer, né? Ah, eu tô achando que ele vai aparecer no final, pra dar algum gancho. É, ele vai ser o mestre dos zumbis. Ele é um cara muito badass motherfucker pra poder não aparecer. É, o cara cortou a mão, cauterizou a mão, matou dois zumbis com uma mão só. Quem cortaria a mão? Eu não cortaria. Eu também não. Eu ia deixar os zumbis me comer. Você preferia ser comida, Hugo? Que porra é essa? É, mas assim, pelo zumbi, sim. Ainda mais pela aquela zumbi que tinha lá na loja de conveniência, ela era da hora. Ah, só domizar você. Ah, o Hugo é um doente, velho. Eu nunca tinha visto isso. Tá que pariu, velho. Bater punheta pra zumbi, velho. Vai pra puta, necrofilia! Quando você come um zumbi, é necrofilia? E quando o zumbi te come? O que é? Ele necrosa o seu cu, né, praticamente, né? Depois a gente tem o quê? A gente tem a Andréia aí, né, a loirinha lá, né, ela tá catatônica, lá escalafobética com a morte da irmã dela, né? Ah, cara, essa cena pra mim, eu tava assim... Vai, levanta, vira zumbi, morre ela. Todo mundo tava assim, velho. Eu queria que ela acordasse e arrancasse a orelha da irmã, ia ser massa, não ia? Ia. Oh, olha só, uma pessoa que assim me identifico, gosto de zumbi, gosto mas de isso aí, na mas parada. Isso aí é o Mike Tyson virando zumbi. Ele acordar na... Não, essa cena aí, velho, teve uma diferença em relação aos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos, quando ela é mordida, né, a menina... Como é o nome dela, hein? A Amy. Amy, né? Ela pede logo em seguida, assim, pra irmã, não, me mate logo que eu não quero me transformar aqui nem ele, sabe? Sim, ela chega, sim, pega e dá um tiro na cabeça. Aí eu fiquei, porra, velho, porra, que merda, não vai fazer isso, velho, e tal. Mas aí depois, quando teve essa resolução, quando ela acordou e ela fazendo aquilo ali, eu achei até mais legal, sabia, velho? Eu também achei legal, foi uma forma de se despedir. Ela começou a trocar aquele papinho dela lá de nunca teve presente no aniversário da irmã e tal, era uma forma dela estar presente. Fora que, pensando de uma maneira muito mais racional, pra galera do acampamento é bem interessante saber quanto tempo demora pra uma pessoa virar zumbi depois de mordida. Isso foi informação importante. Mas eu acho que não se aplica muito nisso não, sabe por quê? Porque ela foi mordida, o zumbi matou ela em si, foi, né? Sim, exatamente, e... por isso. É, mas aí o outro mas cara o que outro foi mordido na barriga... Mas o outro malucão lá ficou muito mais tempo. É, tem essa, entendeu? É porque homens são mais resistentes. Mas a gente não viu ainda ele se transformando. É, não, exatamente. A não, né? Se a gente lembrar... Mas também tem um caso, né, velho? O cara tomou uma mordidinha na barriga, né, velho? Mulher teve o pescoço dilacerado. Se a gente lembrar o que o Negão fala no primeiro episódio, que a mulher dele foi mordida, que teve uma febre, e depois que teve a febre, morreu, e depois que ela morreu, que ela foi virar zumbi. Então agora eles meio que já sabem quanto tempo demora entre morrer e virar zumbi. É o que tá acontecendo com o Jim, né? O Jim lá, o mecânico, coitadinho, né? Foi dedurado pela Glória Maria lá, né? Ela não perdoou ele. Ela foi muito dedudora, cara. Foi, mas depois ela ficou com remorso. E assim, ela não tinha mais o que fazer, né? Tinha que falar porque era a segurança de todo mundo também que tava em jogo. É claro, quem é que não deduraria, pelo amor de Deus? Não, mas ela foi muito... Não, essas mulheres do Walking Dead tudo meio bipolar, né, cara? Cara, na hora que aquela lá de cabeça raspada estoura o cadáver do marido lá, foi foda. Ela tava se vingando de todas as porradas que ela tomou. Muito pior que é mesmo. Foi aquilo lá, foi foda, hein, cara. O crânio do cara explodindo ali foi maneiro, aquela parada. Não, e o detalhe, eu tive a brilhante ideia de assistir esse episódio almoçando. Não, olha, uma ideia que assim. Beleza, hein? A gente também, ideia... né? A gente já almoçando também. Eu almoçando aqui, olha que bonito, olha que legal. Ela apontando a arma pro Rick, a outra lá, lá, lá, não sei o quê. Ah, ela vai matar o marido. Dá um apetite, né, meu? Nossa, na hora eu peguei a comida e dei pra cachorro. Você é um viadinho, de... velho. Sério que aquilo ali fez você não comer? Que porra é essa? Ele não é gordo. Gordo não ia deixar. Não. Eu sou gordo, pô. Sou gordo. Sou bem gordo. Eles, o interessante é que eles deram um close só no, na primeira vez, não, né? Que ela deu acertou. Várias vezes. Foi umas três vezes. Não, cara. Foi sim. Então... Depende se você viu. Se você baixou ou se você viu pela Fox. Não vamos falar mal da Fox, gente. A gente é patrocinado pela FX e a FX é da Fox. Tá com a medinho, FX... Torinho? Tá... É, o Torinho tá falando isso porque o Pauta Livre News tá do lado, né? Então, eu acho que por questão de contrato também eu não posso falar muita coisa, né? Mas, puta que lá merda, deixa quieto, né? Vocês gostaram aí do Glenn aí, o coreano, vulgo japinha chinês, dando piti aí, chorando? O coreano, vulgo japinha chinês. Esse foi foda pra caralho, hein? O oriental. Faltou o Viet Cong. Tailandês. Tailandês também, né? Eu achei meio estranho ele dando esse chororô aí, de repentino. Né? Pô, chororô. A mulher que morreu, era a mais gatinha, a mais novinha, a única que ele tinha chance ali. Pô, tinha que dar um chororô, né, cara? Ah, pois é. Ah, pra quem lê os quadrinhos sabe que... Deixa quieto, né? O Glenn, opa. Não, eu achei isso interessante pra mostrar que por mais que a civilização tenda pro cacete, algumas coisas ainda precisam acontecer, né? Acho que a mulher lá, a Sarah Tancredi, ela fala isso em um dado momento lá, que as pessoas morreram, mas eles ainda precisam velar pelos mortos e ter, sei lá, período de luto. Quando você mata um zumbi... E não perder sua humanidade, né, velho? É, exatamente. Ter um mínimo de humanidade, né? Uhum. Senão já era mesmo. O que é que vai diferenciar um dos os humanos dos zumbis num contexto desse, entendeu? É, o Daryl, que é o cara lá, o irmão do Dixon, né? Ele tá sem humanidade há tempos, né? Porque ele já queria enfiar a picareta na cabeça do cara. Que susto! Só que eu queria enfiar a picareta. O Hugo já ficou todo molhadinho, só de imaginar. Não, eu falei, meu Deus, eu saí daqui, né, cara? Ah, eu queria a picareta. Não, mas aquele redneck ali, o cara não é humano desde que nasceu, né? O cara é ex-presidiário, né? Vai saber o que ele fez antes. Pois é, ele e o irmão dele, o Merle. Eu dou risada que eu tô mandando os DVDs de Walking Dead pra minha mãe, né? Junto com o Dexter, né? Aí... Nossa, que filho, né? Você... Não, porque minha mãe gosta de série e tal, né? Aí eu fico mandando pra ela, né? Ela tá assistindo Walking Dead, tá gostando, ela... Eu mando aí pra Salvador, né? Pra ela e tal. Aí minha mãe fica... Né, esse Merle é foda. É o Merle não, minha mãe. Porra, você escuta, o cara fala amor. Quer que você fala amor, pelo amor de Deus? Ah, mas também o nome é foda pra falar, Torinho. Pega a gente falou Merle até agora, cara. No podcast. É, gente só... Merle. Pra mim, ele é só o cara sem a mão, saca? É o Cotó. Ele é só o Cotó. É, isso aí. O Valdez chamou o Japinha de Glee. Eu gostei do Dale, tá bom assim, Torinho? Sim, sim. O Dale, o veião, né, ele já, né, já tá investindo ali pois na... É. Né? Nossa. Já deu um chevequinho tá, ali. Quem é o Dale? Pera aí, quem é o Dale? Quem é o Dale? É o velhote. É o tiozão do trailer. Ah, tá. Eu não sei o nome de ninguém naquela Na revista, ele dividia o trailer com as duas irmãs, né, por sinal, né? As duas Sim, irmãs, ele até comenta as duas isso, irmãs né? cozinhavam pra ele, limpavam o trailer e tal, né? E ele deixava elas dormirem lá. Na cama dele, né? De preferência. Friends with benefits. Em breve vai ter alguns videozinhos que ele filmou de dentro do trailer das garotas dormindo. Oh, yeah. As a motherfucker. Mas eu gostei desse diálogo dele aí. uma mulherzinha, sempre tem que ter mulherzinha, né, nessas histórias, que saco. Aquela mulherzinha do... Do Rick? Do policial. Ah, puta sim. Puta merda, aquela mulher vive de TPM o tempo inteiro, né? Deus me livre. Graças a Deus. Uma mulherzinha chata. Graças a Deus, uma mulher pra estar aqui falando isso. A gente não parece machista. Puta, cara, eu acho que a gente tava parecendo machista, porque, meu, ela é muito chata. E o pior é que tem muita gente falando que é má atuação, né? Mas no quadrinho ela também é assim. Será, né, Valdeir? Que a gente entendeu tudo errado e, na verdade, ela merece o Emmy no final do ano? Agora, que vida de merda o coitado do Rick, né? Quer dizer, ele acorda no hospital, fudido, ele atravessa uma maior desgraceira pra chegar procurando a mulher e o filho. Enquanto isso, a mulher encheu ele de corno com o melhor amigo dele e a mulher vive de TPM, realmente. Não merece, né? Não é à toa que ele faz de tudo pra sair de onde tá e se meter em perigo de novo. O problema dessa vez é muito sorrisos. Verdade. Eu não entendi esse episódio, que ela ficou tá o pau comendo, ela dando risada. Eu não entendi. Aquela hora do carro que eles estão indo pra... Apesar que eu tô adiantando aqui, né? Na hora que eles estão saindo do acampamento, tá todo mundo sério no carro e ela dando risada. Por quê? É, quando ela vai conversar com ele no enterro lá, né? Que eu até falei que o Rick foi malandrinho ali, né? Ela, ai, me fala uma coisa que você tem certeza. Aí ele, eu te amo. Aí ela, ai... Ah, isso aí é... Isso aí você se safa de qualquer coisa, né? Ele devia ter dito pra ela, eu te amo, sua linda. Aí você se safa de qualquer coisa. Se ele tivesse falado isso, ela tava de quatro aí, já. Não, mas ele foi muito ligeiro, cara. E o Shane aí, né, que é o comedor, né, que tava pegando ela, ele já tá, né, querendo dar investida nela de novo, né? Não, ele quase matou o colega dele lá, né? Pois é, né? Com o dedo no gatilho. Só não foi macho o suficiente pra isso. É macho o suficiente pra comer a mulher do amigo. Pra matar, não é não. Não, ele é muito ruim de desculpa, né? Aquela desculpinha foi bem ruim, a né? A gente precisa usar umas cores mais vibrantes. Uma coisa assim mais na moda, tipo um rosa flúor. Olha, meu amor, eu acho. Que não tá combinando com esses zumbis todos. A gente tem que usar uma cor mais chamativa pro zumbi ver a gente de longe. E o Dale, a cara do Dale, eu caguei de rir aqui, meu. Ele olhando assim... Não, o que, eu sei o que ele pensou. Ele pensou, aham, Cláudia, ele senta lá. Ele pensou assim, tu tá de sacanagem comigo, né? Na minha legenda devia estar assim, cara. Ele disse, você é doente. A sobrancelhinha levantada. Vem cá, vocês entenderam porque é que o povo tava naquela viadagem sem querer sair do acampamento e ir embora? Então fazer o que naquele acampamento? Os zumbis já chegaram lá. Se uns chegaram, outros iriam chegar também. Ah, exatamente. Quem é que tá atraído aquele povo? Por que continuam ali? Tá, eles têm uma certa esperança do exército chegar assim, porque tá perto de Atlanta, né, da cidade, né? O exército chegar por lá e resgatar eles. Aí, por isso que tem gente que quer ficar mas por ali. Mas na HQ, porque no episódio que eles discutem, o Shane, ele quer ir pra um lugar e o Rick quer ir pra outro, né? Sim, é, o Rick quer ir lá pro CDC, lá o centro, não sei o que, Dharma Experience. E o Shane quer ir pra um, como é chama, um complexo militar, não, uma um base refúgio, militar. Né, sim. E o pior é que, assim, o argumento do Rick faz sentido. Num mundo tomado desse daí, faria sentido realmente que o governo desse prioridade a tentar descobrir a cura pra aquela parada. Ou, dependendo de quem fosse o presidente, desse prioridade a como matar. Matar e matar, né? Então, no governo Obama, eu iria pro CDC. No governo Bush, eu iria pra base militar, entendeu? Faz todo sentido. E no governo Lula, você ia pra onde? Pra comunidade. pra Coab, né? Ai, vou procurar o PAC. Onde é que tem a obra do PAC? Ele ia dar Bolsa Alimentação Zumbi, né? Sim, vem cá. É, mostrou os zumbis, já mostraram os zumbis comendo animaizinhos. E os animaizinhos não vão virar zumbi também, não? Olha, essa é a discussão, acho que desde o primeiro podcast. Né? Pois é. Valdeir, dê a explicação do rato. É, o quê? Não, mas aí a questão é outra, né? Esses animais vão virar zumbi, né? Então, o pessoal falou, né? Não, mas... Você acha isso? Mas eu acho que não, porque... Pode ser que o vírus só afete os humanos, né, velho? E a gente não sabe se é um vírus, na verdade. E como eu falei pro Valdeir, né? Se o rato virar zumbi, quem é que vai reparar num rato zumbi? Na hora que ele lhe morder, você vai reparar. Rato e pombo, né, velho? Pombo é um rato que avô, né, velho? Então, imagine um pombo, um zumbi, pelo amor de Deus. Avô? É muito bom, né? Avô, feita no bumbum. A voa é muito boa. Rapaz, Torino nega a raça. Tinha que ser torcedor do Bahia, né? assim, tá, se não é um vírus, então é possessão demoníaca. Se é possessão demoníaca, chama os irmãos Winchester. É isso aí. Né, porque tem essa parte também, né, do Homero, né? Então, é que pela teoria do... O que foi passado pra gente nas histórias em quadrinhos, Mayra, a gente tá na edição 79. Que é a última que saiu. Que é a última. Pra você ter ideia, esse episódio foi baseado, acho que, na edição número 4. Você vê como tem história ainda, né? E não foi explicado ainda da onde vem os zumbis. Mas eu não acho que vão explicar, porque, na real, nenhum filme de zumbi, nenhuma série de zumbi explica. Os zumbis estão lá e ponto. O mais perto que chegou disso foi o Extermínio, que é o único que dá uma origem pra isso, já desclassificaram que não é zumbi, né? Que é infectado. É uma raiva, né? Que nem o Eu Sou a Lenda também, do Will Smith, né? Que foi ele que o causador do... Mas nenhum desses dois eu considero zumbi, porque eles não chegam a morrer. Né? É verdade. Não. Tem esse detalhe também, né? Mas assim... Eles não levantam. Mas ficam... assim, tem muita gente também reclamando, né? Das liberdades criativas, assim, em relação à HQ, né? Que estão criando, né? Como, por exemplo, teve o acampamento dos chicanos, né? O senhor Seu Panda e seus amiguinhos lá no naquele hospital, né? Tchuplec, tchuplin. E agora novo, essa velho. Iniciativa Dharma que apareceu aí, né, velho? E tanto que foi sabido essa semana, né? Que o Frank Darabont, que é o produtor da série, né? E dirigiu o primeiro episódio, né? Quem dirigiu esse episódio foi o Ernest Dickerson, né? Isso. Ele até dirigiu algumas coisas de Dexter pois também. Pois é, né? E o Frank Darabont, ele demitiu toda a equipe de roteiristas da série, né? Depois, porque já gravaram a sexta temporada, a sexta episódio, quer dizer, né? Sim. Ele demitiu toda a equipe, né? E estão querendo contratar roteiristas freelancers pra próxima temporada, né? Eles deram um restart. Tipo fazendo a série ganhar mais independência a cada episódio, né? Tipo sendo... Cada episódio é umas histórias fechadinhas, sabe? E tem muita gente dizendo que Darabont fez isso porque o povo não tem gostado que os caras estão dando pros últimos episódios da série. Mas só que quem escreveu o roteiro do último episódio do negócio dos chicanos foi o Robert Kirkman, né, velho? Que é o escritor da HQ. Foi o Robert Kirkman, que é o autor dos... exatamente, o autor dos quadrinhos. Exato. Então é meio estranho isso, né? Mas antes deles saírem lá também, tem aquele o Morales lá que fala que não vai com eles, vai ficar com a família e tal também, né? Isso, o Morales pediu arrego, né? Não... Não aguentou, que não. Volta? O que vocês acham? Cara, mas que revolvinho michuruca que o bicho tem. Não, meu irmão, é uma 357, velho. Porra! Garanto que deu as balas trocadas. Esse fila da puta vai se fuder. Atira que eu quero ver, Ticano. Atira. Na hora que ele atirar, a arma vai explodir na mão dele. Aqui não é revolvinho de merda não, meu filho. Então vai fazer que nem as armas da Acme, que você atira e faz bang. Não, mas isso aí não é revolvinho de merda não, velho. Isso aí é uma 357, velho. 357 é potente, porra. Falou o especialista. Para, Torinho. Para, aquela arma lá tá enferrujada. Olha só. Torinho aí, né? Trabalhou com armas quantos anos? Ah, desde que ele nasceu. Então fica quieto, rapaz, sabe nada. Ele fugiu do Morro do Alemão, né? Tudo bem, a gente entende. O Redneck lá, ele ficou meio puto na hora que o Rick dá a arma. O Redneck fica inconsolável naquela hora. Mas também o Rick fica parecendo a irmã Dulce das armas, né? Porque o negócio é o seguinte, até pro... Irmã Dulce das armas! Até pro cara que tava virando zumbi, porra, ele queria dar uma arma. É verdade. Porra, um zumbi armado, caralho, que porra é essa? Pra quem tava regulando arma pros ticanos lá, né? É aquela história assim, agora estou com minha bolsa cheia de armas, agora eu posso sair por aí fazendo gracinha. Aí depois eles pegam a estrada, né? Eles pegam a estrada e vamos que vamos, né? E vem cá, rolou, eu não tenho certeza porque eu não via... A versão original, vi a versão da Fox. Rolou um corte, eu tô ligado. Rolou um corte mostrando lá o Shane indo até o posto e trazendo uma nova mangueira, ou simplesmente ignoraram isso, ponto? Ignoraram isso, porque eu reparei isso, o trailer do cara estraga com a da mangueira, aí do nada tá voltando, o trailer... Não, mas esse o episódio da Fox dessa semana não teve corte, não. Mas eu acho que só teve o primeiro, né? Não, porque o primeiro teve mais de uma hora. Não, teve corte sim, porque a gente não viu esmigalhando a cabeça do marido lá da carequinha. Ah, olha aí. A gente só viu uma cacetada na cabeça, de resto não deu mais close, não. Vixe, tem uma hora que ela enfia e mexe assim, né? A picareta ainda. eu vi o povo comentando no Twitter dizendo que não teve corte, não, então eu tô enganado, mas tudo bem. Aí o que acontece, né? O trailerzinho do Dale aí pifa, né? E o Jean já tá na zero vida, né? Tá no... Aí é, que eu não tá... entendi, velho. Aí que eu não entendi. Como é que... Ou então eu não prestei muita atenção, velho. Porque ainda tava tenso, né? Por causa do Dexter, né? Mas assim, o negócio do trailer lá pifou, mas depois mostra andando de novo, ou então deixaram o trailer lá e pegaram outro. Qual foi o caso? Não, mostra aí andando é que de tá. Novo. O que eu acho que aconteceu é o seguinte. Teve aquele momento quando o Rick vai entrar lá pra poder falar com... O quase zumbi, o Shane fala: você toma conta de tudo que eu vou naquele posto ver se eu dou sorte. Aí ele vai lá, o Rick fica conversando com o cara, depois já corta pra fora resolvendo se vão deixar o cara ou não. Então, em teoria, a única justificativa é que o Shane foi até o posto, achou uma porra de uma mangueira, voltou, instalou e simplesmente resolveram não mostrar isso. Ah, mas resolveram não mostrar. Porque não mostrou mesmo. Ah, mas eu acho que não precisava ter mostrado mesmo. Assim ficou legal. Só é mostrar ele com a mangueira na mão. Opa! Mostrava ele balançando a mangueira assim, uhul, peguei! Porque do jeito que eles falaram, parece que eles estavam com a... Que eles não tinham mangueira sobre essa lente. É, o Dale até fala que a mangueira tem mais fita do que mangueira, né? Mais remendo do que mangueira. É. E a fita acabou. Um detalhe interessante aí, né, Valdir, é que quando eles saem do acampamento nas histórias em quadrinhos, tá começando o inverno, nevar, né? Tá começando a nevar já. Detalhe também que eles não têm uma frota de carros igual na série. Eles têm só o trailer. É, o que eu acho legal nos quadrinhos é que eles ficam todo mundo no trailer, fedido lá, mulambendo, dividindo. É... reclamando, emburrados todos lá. E na capa nós faz mais sentido ter um monte de carro, né? Tem carro pra cacete por ali e faz mais sentido eles terem mais de um carro. É porque também nas histórias em quadrinhos, ô Dudu, são menos pessoas também. Não, mas eu acho que não, cara. Eu acho que tá, agora que morreu um monte, eu acho que ficou o mesmo tanto que eu fui na HQ. Diz uma coisa, essa comida deles não vai acabar, a gasolina não vai acabar, as pilhas dos rádios não vão acabar, tá tudo lindo, né? É, por enquanto tá... É, apesar que eles já reclamaram, né, nos episódios anteriores, que só tem feijão enlatado, ervilha, né? Falando em episódios anteriores, nesse programa, nesse último episódio agora, o maluco lá dentro da Arm Station, ele tem um momento que ele fala no vídeo dizendo que o vírus estava lastrado há 60 dias. 63 dias mundial. Isso, no mundo. Mas o ponto central que é o seguinte, aquele vídeo teria sido feito naquele dia, não. A gente continua sem saber de quando foi, né? Vídeo parece ser atual, né? Parece ser um diário, praticamente. Não sei, porque passa vários vídeos. Se ele fez um vídeo por dia... E com os cortes que aparecem, não necessariamente... O último vídeo, você vê que é no dia, mas os anteriores... É, o último é no dia. Ah, eu não sei não, eu acho que os anteriores, porque parece que ele gravou um pouco antes dele lá fazer a merda lá no laboratório. E eu acho que aquele cara vai virar zumbi, não vai não? Ah, ele tem grandes chances, hein? Porque ele caiu um negócio no dedo lá dele que corroeu a luva, corroeu a luva que tava interna e não mostrou mais aquilo se o dedo dele ficou machucado ou não. Mas aquele negócio é verdade, acho que não é nada, né? Não, é só uma química pra, sei lá, pra... Ah, mas não, ele tinha carne de zumbi. Ele pegou, era carne de zumbi que ele centrifugou e botou um ácido lá pra poder ver algum tipo de reação. Sim, rapaz, com uma pimentinha isso fica massa, viu, velho? Olha aí. Se cair um ácido misturado com carne de zumbi e queimou ele, provavelmente ele pegou, é que eles pegam o dedo, né? É verdade, eles pegam o dedo na carne. Né? É, exatamente. Ele fica dando umas batidinhas, assim, vê se tá um colchão mole, né? Vê se tá... tá no ponto. Vê se tá boa. Vê se tá no ponto. O que vocês acharam dessa inserção aí da iniciativa Dharma aí? Uma bosta. Eu também não gostei não, velho. Eu também não gostei não. Ah, eu acho que é uma oportunidade da galera tomar um banho. Usar a roupa limpa, não, porque olha, realmente, no início desse episódio, na hora que mostra, depois todo mundo enterrou todo mundo, aparece a galera, aquela galera suada, que chega brilhando no sol, as roupas grudentas, assim, é verdade. Lembra como o Rick e o Negão adoraram tomar banho no primeiro episódio? Pois então, é. Tava na hora de dar um novo banho na galera, né? Pois é, e tem mais, né? Ainda eu nunca vi um lugar que você faz pesquisa científica e que tá cheio de vinho. Porque a galera lá se acabando no vinho e tudo mais, e nas cenas do próximo capítulo mostra a galera também tomando vinho. É estoque de Natal, pô. É estoque pra festa de Natal. No trabalho de vocês tem garrafas de vinho assim? Não. No meu, principalmente, não. É, pra mim. Se vocês trabalhassem num lugar de pesquisa do governo, teria uma adega? O Juscelino trabalha até aqui por estar bêbado aí hoje. Eu que de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... Toma cachaça, caralho! Verdade. Mas eu fiquei com um pouco de receio, por quê, né? Porque nós somos aqui saudosistas das histórias em quadrinhos, né? E como a gente falou... Não tem esse negócio aí da Dharma, não, velho. Não, ó, esse negócio, velho, da iniciativa Dharma, é como a gente tá falando mesmo, iniciativa Dharma, remeteu imediatamente a Lost, velho. E as estações, que não serviram pra porra nenhuma na série, né, que a gente acabou vendo, né? Mas assim, o Walking Dead é um HQ diferente, vamos dizer, de um Watchmen ou Cavaleiro das Trevas, né, que são tramas fechadas, né? E o Walking Dead é uma trama mais aberta, assim, né? Então acho que essas diferenças deixam até a série interessante, pra mim, ver na TV, sabe? Do que ver exatamente como aconteceu na HQ. Sim. Pelo menos pra mim. Eu também acho interessante essa questão de afastar. O próprio Dexter faz isso. Acho que é só a primeira, sei lá, a segunda temporada que é baseada nos livros. O resto são histórias inéditas. Eu curto muito quando você vai ler você vai assistir um seriado ou ver um filme em que ele não necessariamente copiou ipsilitro que está nos quadrinhos, mas ele levou aquele espírito. E eu acho que o espírito do Gibi tá na série. A história pode estar um pouco diferente, mas o espírito isso, tá verdade. Lá. Eu até aceito o fato de mostrar ele aí fazendo pesquisa, mas eu falo, tipo, que eu tenho medo é porque eu não quero ver ele resolvendo alguma coisa assim de cura. Ah, mas não vai resolver. Primeira temporada não vai, sério, velho. Então. Você viu que ele perdeu a mostra, ele... Eu acho que não vai ser nada isso daí, já. Vai ser só uma traminha mais. Não vai dar em nada. Sabe o que é que me irrita muito? Você falando da questão do banho e tal. Você pode ver, depois todo mundo matou os zumbis lá no episódio 4 e tal, todo mundo falou que tava todo mundo sujo e tudo mais. Mas o Rick, na hora de ir pra cidade, ele tá limpinho com a roupa lá de policial dele, né? Ele sempre tá bem limpinho, a roupinha dele tá passada, engomada... Ele tá sempre o sapato lustroso. Mas é sempre. Ele nunca tá sujo. Ele ficou sujo uma vez. Mas a explicação do sapato lustroso é sangue de zumbi. É isso. não tem coisa melhor que... Mas sempre ele tá arrumadinho, cara. Até o colega dele lá, o Ricardão, ele tá meio maltrapilho já tá suado, sujo e tudo mais, mas o xerife, ele fica... Ele fica porque ele é homem da lei, pô, ele tem que andar nos trinques pra impor respeito, né, velho? E uma coisa que me incomoda muito, ele andar de farda, nem, mas que chato aquilo, hein? Pra falar, eu sou a polícia, eu sou a autoridade aqui, vocês me respeitam, sabe? Não, não, mas aí é que tá. Dudu me deu, eu reclamei disso e Dudu me deu aqui uma explicação que eu até achei plausível. Se você tá num lugar desse, todo infestado de zumbi, você tá com medo da própria sombra e tudo mais, se chega alguém fardado de policial, você já tende a confiar nessa pessoa. Olha, boa, boa mesmo. Ah, só se for lá nos Estados Unidos, porque se eu chegar aqui e ter uma infestação de zumbi no Brasil e eu te encontrar um policial, eu ia correr. É pior, né? Brasil, Depende muito, Hugo. Ou se você estivesse com roupa do BOP, camisa do Caveirão, você ia fazer um monte de seguidores atrás de você. Aquele cara ali é faca na caveira, o zumbi vai todo mundo se fuder, isso é... Aquele é foda pra caralho. Esse eu queria como um amigo, né? E essa cena deles chegando na cidade aí, eu achei, puta, que cena foda, cara. Nossa, eu gostei demais dessa cara, cena. Cara, ali foi foda mesmo, né? Os corpos tudo no chão e tal, né? Nossa, zumbi ia dar com pau aí. Mosca pra caramba, né? Eu só achei muito... Eu achei muito chato, porque eles chegaram, o sol tava rachando a cabeça, do nada começou a escurecer muito rápido. Lá vem o Hugo com as... Ah, mas Hugo, você tem umas viadades, assim, Hugo. Puta que pariu, velho. Do nada começou a escurecer, mas é pra mostrar... Velho. É porque eles devem ter ficado muito tempo rodando ali a esmo no meio daqueles corpos perdidos, sem saber o que fazer. Pode só ser chocados também com aquela cena. Então foi como se fosse uma passagem de tempo. É igual o Shane buscar o cano, né? Tipo, não mostrou e... Tipo, não mostrou isso, é. Cortou e tem pronto. Outra coisa também, ó, gente. Sei lá, 5 horas da tarde, o sol tá tranquilo. Às 6 horas, dependendo de onde você tá... O sol já se pôs, realmente. Num espaço de 30 minutos, 40 minutos, dá pra um dia totalmente claro pra um totalmente escuro. Isso realmente acontece. Dependendo, sim, da região que você tá, então. Com certeza. No inverno acontece ainda mais rápido. Mas eu não senti que tava claro. Eu senti que tava inverno, tava escurecendo já. Tava... É. Na hora que eles descem do carro, tava escurecendo já. Eu saio do meu trabalho 5h30, velho. E o sol ainda tá claro, velho. Eu chego em casa 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, não, 6 horas da noite já tá tudo escuro, velho. Pelo menos aqui em Fortaleza, né? Mas eu gostei muito, meu. Achei interessante esse complexo aí, toda a arquitetura aí meio, sei lá, meio futurista. Achei que era um estádio, né? Não parece um complexo. Eu achei bizarro ter um cara só lá dentro. Imagina que isso deve ser explicado no próximo episódio, mas achei muito escroto ter só um cara ali, dentro. Mas é isso que eu achei forçado, meio Dharma. O cara já tá ficando doido. Você vê que ele tá ficando louco, ele falando que vai se matar, né? E ele não, nunca, e ele nunca vai ser o Desmond, porque Desmond era foda. É verdade, nunca é verdade, será, verdade. Nunca será. Aí, ó, falando em Desmond era foda, o Jim lá, o maluco lá que foi mordido, ele tinha vislumbres do futuro. Ele começou a cavar aquela porra daquelas covas porque o pau ia comer. E teve aquele momento que ele tava lá alucinando dentro do carro, né? Que ele fala pro Rick alguma coisa, ah, quando você estiver no barco e as raízes, se aí, aparecer aí, algum é momento na frente. No barquinho. Eu espero que ele tenha pegado uma erva embaixo da cama pra ele ter falado isso. Eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, se aparecer algum barco aí vai ser demais. Eu não duvido que no próximo episódio apareça um barco. Esse negócio do Jim, né? Eles cagaram depois, né? Com as visões dele. Ainda bem, né? Eu acho que por isso que o Darabond demitiu todo mundo. Não, puta, ele deve ter visto o episódio e o cara é evidente. Demitido, cara. Tá demitido, mano. Pela destreza que aquele cientista tava manipulando as coisas, eu acho que todo mundo que trabalhava com ele ali acabou se contaminando daquele jeito e morreu todo mundo. Foi morrendo de um por um, assim, vamos fazer a experiência, hoje é dia de fulano, puta merda, lá vou eu virar zumbi. Toda a agilidade, a habilidade dele, né, Maia? Ele... E isso me incomodou uma coisa nesse episódio, faltou zumbi. Porra, meu irmão. Ah, meu filho, aí o negócio é o seguinte, ó, vamos lá, vamos racionalizar um pouquinho. Já era final de gravação, a verba da maquiagem já estava no fim, precisava fazer o último capítulo, guardou tudo que tinha pro final. Eles estão revezando, né? Episódio zumbi, episódio não zumbi, episódio zumbi. É verdade. Restrição orçamentária. O Hugo gozar nas calças no último episódio, vai ter aquele povo todo que tá deitado ali no chão, vai tudo levantar, vai. Tava todo dormindo, o zumbi tava todo dormindo. Aí vai ser foda pra caralho. Peraí, aí vai virar Thriller do Michael Jackson. Oh, mas eu tô achando que vai rolar isso mesmo, hein, Hugo? Vai rolar um Doom ali, saca? Uma visão primeira pessoa e só... Dead Rise, né? É, eu não, acho que o pau vai comer ali sim, cara. O Doom ia ser legal, né? Porque, assim, o lugar lá onde eles estão já é meio Doom. Sim. Aquele bando de zumbi caído morto no chão, ficou claro que o exército tava defendendo realmente o CDC e que o pau comeu solto por ali. Sim. Agora sim. O que não ficou claro é onde foram as pessoas que estavam defendendo o CDC, porque ficou só um cara lá dentro. Isso que tá me incomodando, porra. Ah, mas é o que a Mara falou, né? O cara é muito burro, matou todo mundo. O povo deve ter falado assim, eu vou embora, que não vai dar certo, isso não vai dar futuro pra nada e tudo mais. Aí ele ficou, não, eu acredito, eu quero salvar a humanidade, eu vou descobrir a cura do vírus da AIDS primeiro, depois eu vou. Eu vou descobrir a cura do câncer e por último eu vou descobrir essa história dos zumbis, que esse negócio ainda vai render alguma coisa. Mas cara, rapidinho, peraí, cientista da depressão, o cara tá lá, preso naquela porra daquele lugar, há 60 dias sem ver ninguém, só tomando vinho, tentando descobrir alguma coisa. Você dá uma trepadinha, aí ele vai lá e descobre a cura da AIDS. Ele fala, puta que pariu, eu descobri a cura da AIDS! Porra, foda-se, velho! Time perfeito, né, velho? Não podia descobrir essa porra antes. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando se esse cara não era um motorista que trabalhava lá. Tava só vendo, né, os cientistas fazendo. Exatamente. Ele, meu sonho era ser cientista. Aí todo mundo morreu, aí ele, agora eu vou tentar. Aí por isso tá dando merda, sabe? Olha, motorista não, mas ele pode ser tipo assim, auxiliar de laboratório, né? Porra dessa, eu acho que ele é. Estagiário. Ele é cientista, não. Ele então, não tá... assim, quando eu era pequeno, eu sempre quis ter aquele kit de química. Meu pequeno cientista, alguma coisa assim, né? Isso, eu sempre quis ter aquilo, mas minha mãe nunca me deu. Ah, ela agora vai ver, eu vou descobrir alguma coisa. Aquela merda, eu tinha aquela merda, brinquei 2 dias e larguei porque eu queria fazer as coisas explodir e não conseguia. Você tava assistindo muito MacGyver, né? Ah, eu morava aqui num bairro mais perigoso, eu já tava fazendo coquetel molotov. Ficar brigando com esses troços, não. Capitão Nascimento, aí ó, fica a dica, viu? Já sabe me procurar. É isso aí, vamos bora pra nota, né, Valdeir? Quer comer já? Não, não, antes de ir pra nota, teve o fato lá, né, que eles chegam na, no tal do CDC, né, e o cara tá vendo tudo, né, o Desmond e o Wannabe, né, e ele fica lá, ei, abre aí, tá, não sei o quê, porra, a gente tem família, não sei o quê, caralho, papai. Abre aí, por favor. É verdade, pô, é verdade. Que, isso, os zumbis aí estão chegando, né? O zumbi da noite, né? O turno da noite, né? Tá chegando, né? Noite, só apareceu um, né? Apareceu um zumbi só ali. Não, apareceu uma porrada. Eu não entendi. Não, apareceu mais, pô. Apareceu uma porrada, mano. Apareceu, pô. Tava escuro, eu não vi. É igual o Tori falou, né? Tipo, bateu o Cesar da noite, né? Eles vão bater o cartão, pô. Por isso que... O zumbi da manhã bateu no cartão, foram embora e agora é da parte da noite, pô. E o cara lá, meu Deus, o cara morgando lá, pelo amor de Deus. Eu achei essa cena que abriu a porta... Eu achei muito cara de pôster, assim, não ficou? Eu achei muito Silvio Santos. Porta da Esperança! Pior que eu achei, sabe o quê? Uma coisa meio extraterrestre. Não, mas é, foi, mas foi exatamente não, não isso. Ficou, eu fiquei esperando sair alguém de lá com o um dedo luminoso. Foi muito... foi muito Arquivo X, né? O que ele ia falar lá dentro da nave lá, o Mayra mesmo? Busquem o conhecimento! Você vai ver, no próximo episódio vai estar o Rick entrando e ele... Não, dois passos. Volta, volta. Volta, eu quero a concha. Eu quero a concha. É porque ele já tem duas conchas. Tá faltando uma concha só. Verdade. Agora eu não entendi porque que o putinho lá ficou de verdade pra abrir a porta, que não abriu logo a pois porra da porta. É, mas isso eu não entendi também. Ai, vão embora. Por que, seu merda? Você tá sozinho aí? Ele queria guardar o vinho. Tá explicado. Não, isso pode ser um argumento, realmente. Se ele, as provisões que ele tem lá, ele poderia não querer receber ninguém por essa questão de provisões, ou talvez, porque já passaram pessoas por lá, ficaram mandando e desmandando, e ele pode ter tido perdas por conta disso. Ou ele tinha medo que alguém podia até ter tá contaminado pelo algo, uma coisa assim, né? Sei lá, velho. E o Rick até fala, sim, né? A gente não tem comida. Ele, pô, como assim? Isso aqui é a minha? Não tem comida, não tem... Mais ou menos isso. E essa galera que trabalha com controle de infecções e tudo mais é meio paranoica mesmo. Não ia querer que alguém de fora trazendo sabe lá que tipo de germe. Sim. Ou que tipo de, se for um vírus já mutante, qual ele não tem conhecimento. Ah, mas ali é Sabesp, Mayra. Ah, Sabesp, mas todo mundo ali vai tomar o banho daquele... Não, não. Todo mundo ali vai tomar o banho daquele chuveirão, né? Que o cara tomou quando saiu do laboratório, né? Com certeza. Ficar limpinho. Ah, e outra coisa. Pra mim, mais uma prova de que aquele cara não é um cientista de porra nenhuma. Na hora que entra lá o protocolo de emergência, que taca fogo em tudo, que ele dá aquele grito como se ele não soubesse acontecer, porra! Se ele é cientista daquela merda, ele deveria saber do protocolo de segurança que iria rolar aquela porra. É verdade. É o motorista. Motorista. É, ele é apenas um porteiro. E, de novo aí, né, o troféu atuação vai pro menino, né, cara? Porque a hora que tá todo mundo desesperado lá, a Lori, novamente, só faz aquele sorriso esbugalhado dela. Parece um cachorrinho, essa desgraça. Mais uma vez eu falo, cara, eu acho os diálogos de Walking Dead, tem a maioria dos episódios que foram lá, eu acho muito fraco. É novela mexicana, porra. Eu acho fraco. Você já leu o gibi, velho? No gibi quase não tem diálogo, porra. Mas quando tem na série é fraco, entendeu? E quando tem nos quadrinhos eu defendo. É que novela é mexicana, bacana, pô. O Rick é Fernando Afonso, o outro é Carlos Rafael. Aí, falando em novela, será que ninguém naquela merda ali jamais assistiu Madrugada dos Mortos? Será que ninguém correu pra porra de um shopping center ainda? Puta que pariu, velho. Tem quando comida falou, pra caralho no shopping quando center. Quando você falou agora falar em novela, eu pensei assim, falando em novela, daqui a pouco vai começar a Passione e vamos terminar logo a gravação. Eu pensei que você ia falar isso. Não, Passione já terminou. Mas aí tem um detalhe, Dudu. O autor, o Robert Kirkman, eu li uma entrevista dele... que ele tava comentando isso, né? O repórter perguntou exatamente a mesma coisa. Falou, mas por que, que eles não chamam eles de zumbi? Por que, que eles não sabem de nada? Ele, mas naquele mundo, eles não têm conhecimento de zumbi. Isso. Eles não sabem o que é isso. Walkers, eles chamam andantes. Eles de que mesmo, hein? Como é que é? De walkers, né? Os errantes, errantes. Berrante é estranho, né? Não é berrante, não. Não, errantes. Não é berrante, não. É errante. Ô, criatura, sai de Barretos. eles não estão em Barretas, não, estão em Atlanta. Mas mesmo assim, errante já fica bem estranho também. O Hugo tá imaginando o Sérgio Reis aí, conduzindo. Errante escroto, né? Sérgio Reis de zumbi ia ficar massa, não ia? E o Beto Carreiro do lado, né? Agora sim, agora vamos pra nota então. Vamos lá. Vamos lá, Valdeco, meu filho, é contigo. Pô, eu gostei do episódio, apesar de ter tido esses negócios da escrotos, né? Tipo, arquivo X aí. É arquivo X, style, assim, aí. Mas eu acho que no Walking Dead eu tô sentindo isso. Sempre que a gente não gosta de uma coisa, depois no outro episódio te esclarece aquela coisa, sabe? É, eles estão sacaneando a gente, né, cara? Que nem até o negócio que eu comentava, a gente reclamou do primeiro episódio quando. Aliás, do segundo, quando a Andrea, ela pega o colar. Né, e é muito besta a cena, mas depois, nesse episódio, você entende que era aquele aniversário da irmã dela, queria dar pra irmã. Sim, sim. Né? Aí tem, não sei, eu acho que depois vai esclarecer e eu acho que não vai ser nada demais, né? Mas eu gostei do começo do episódio, né? É, foi bem fiel aos quadrinhos, né? O lance da... O Jim, que até então a gente não sabia que ele tinha sido mordido. A gente especulou no episódio anterior, porque no quadrinho a gente sabia. Mas a gente, será que ele vai ser? Será que não vai? Aí ele foi. Então... É, a diferença é que nos quadrinhos é no braço, né? Mas até então... É, sempre faz, né? Grande merda. Mas eu gostei, né? Eu vou dar um 8,5, velho. Ainda não é o melhor pra mim, assim, essa temporada. Uma boa nota, boa nota. Hugo Soares, meu filho. Olha, pra mim foi fraco, não teve zumbi. Dudu Soares, então. Não, mas assim, mais uma vez eu saliento que os diálogos são fracos. Eu não gostei daquele negócio meio ET, a porta da esperança abrindo ali. Achei muito bizarro aquela luz, aquela coisa toda, sabe? Mas por que não? Vamos abrir a porta. Mas prossiga, prossiga. Acho que eu dou uma nota 7 aí pro episódio. Não é um 7 ruim, não. É um 7 até bom. Eu tô esperando um desfecho final pra essa primeira temporada, até bom. É um 7 com um sorriso. É, vamos pôr assim. Então vamos lá, Dudu. Eu gostei do episódio, não acho que foi a melhor temporada, mas eu gostei porque pra mim o Walking Dead não é uma série sobre zumbis, é uma série sobre pessoas vivendo num mundo dominado por zumbis. Então, ah, vá, é mesmo? Quando não tem zumbi, não precisa necessariamente todo episódio rolar como chama, carnificina, gente morrendo pra caralho. Eu acho só o pavor, o pânico, especialmente como a sociedade se reorganiza depois disso, eu acho já um troço interessante. Tá vendo, Hugo? É, mas eu comecei a ver essa série que falaram que ia ter muito zumbi, sabe? Ué, é um ótimo motivo. Além disso, eu gostei que pela primeira vez eles pareciam que tinham um plano. Tava me dando agonia aqueles putos no acampamento do lado sem ninguém fazer nada. Ah, vamos ficar por aqui esperando alguma coisa acontecer. Então eu gostei deles terem um plano, mesmo que o plano dê errado e seja uma merda, mas ainda assim é um plano. Então eu curti esse episódio, ainda mais porque eu acho que esse episódio 5, a função dele era preparar o terreno pro que será o sexto, que vai encerrar a temporada certamente em alto. Por conta disso, nessa função dele de apenas pescoço pra chegar na cabeça, pra apontar a direção de onde a coisa vai, sim, eu dou 9. Eita, cota! Caraca! Tá, ok. Peraí, eu vou tirar meio ponto que eu lembrei que o merda deu a arma pro gigante sem motivo nenhum. Então... 8,5. É, ele tem que parar com essa mania de querer ser a fala dos dentes lá de água. Tem que parar com você. Dona Mayra Moraes. Pra mim não merece mais do que 7, não. Achei chato. Eu achei, depois daquele episódio do cavalo, que ele fica preso no tanque, e de outros que teve mais emoção, dessa vez nem sequer a menina lá levantou pra poder dar um cagaço na galera, então... Não gostei. Nesse você não tomou susto nenhum. Que Mara toma susto todo episódio. Nesse você não tomou susto, não. Eu não senti medo dessa vez, então... X. Torinha, contigo, meu filho? É, como eu falei, né, aí durante o podcast... Eu acho que minha nota pode até ser injusta, né? Porque eu como eu falei, né? Eu vi Dexter antes, né? E o episódio de Dexter foi... Vou te derrubar. E o episódio de Dexter foi... Caralho, meu irmão, que porra! Você não fala não, seu puto, que eu não assisti ainda. Aí, porra, velho, aquela tensão toda. Cara, e Dexter, eu paro várias vezes o episódio pra fumar um cigarro, pra comer, porque a tensão é tanta. Aí eu vou assistir Walking Dead, né? E eu nem gosto de assistir Walking Dead de noite, porque eu tenho medo, eu admito. Eu sou fresquinho. Oh, aí... Mas eu não fiquei com medo. Bem-vindo ao clube. Eu não fiquei com medo. Eu assisti tranquilo. E assim, eu assisti... O episódio assim foi meio nhé pra mim, sabe? Eu acho que se eu assistisse antes de assistir o Dexter, eu acho que eu teria outra opinião. Então eu vou ficar com a nota 7, assim, pro episódio. Mas eu concordo com tudo que a Mayra falou. Eu não teve essa... As cenas emocionantes que teve nos outros episódios, né? Como o tanque, o ataque lá, o acampamento, encontrando a mão do Merle, né? E tal. Então, é... Eles na chuva, andando lá igual zumbi. Eles na chuva, pois é. Ou aquilo, eu fiquei morrendo de medo. O que foi aquilo? Pois é. Então, eu acho que esse episódio foi realmente... Mesmo que eu assistisse antes do Dexter, né? Eu achei ainda que eu acharia o mais fraco da temporada mesmo. Então, eu vou dar uma nota 7. Mas a série tá legal, eu gosto da série. Ah, a minha nota também aí é... Acho que vou dar um 7,5, vai. Porque, como eu disse, essa coisa do cientista, eu tenho muito medo. Mas o episódio, ele realmente não teve, acho que, muitos pontos altos, assim, né? Um ponto que eu gostei, né, fazendo referência aos quadrinhos, é o Shane mostrando lá que ele quer, né, ele quer dar o fim. Sim. Pro Rick, né? Começa a discutir um contra o outro. Ele quer a dele de volta, né? Ele quer o que ele tirou dele, né? É, porque o Shane era o macho dominante no recinto até o Rick voltar. Exatamente. O Rick voltou e de uma hora pra outra todo mundo dá mais atenção e escuta mais o Rick do que o Shane. O Rick tem mais argumentação do que o... Não, ele anda de uniforme de polícia. Exatamente. Ele tem mojo. Ele tem um chapéu do Indiana Jones, então aí você já viu, né? Então, mas acho que 7,5 tá de bom tamanho, mas eu tô... Interessante que, pelo último episódio, o episódio 4, eu tava esperando uma coisa, assim, muito grande desse quinto. Isso que eu ia falar, o que vocês estão esperando do sexto? Eu acho que não vai ter nada a ver com o fechamento do arco, né, da revista. É. A única coisa que eu espero do último episódio é eu assistir Walking Dead antes de A única coisa, mais nada. Dudu, o que você espera, meu filho? Não, velho, eu tô nessa também. Eu prefiro ficar sem expectativa. Tanto é que eu nem sequer gosto de assistir as propagandas dos próximos episódios. Porque eu acho que quando você vê, você espera uma coisa que por vezes não vem. Tô com expectativa zero. Eu prefiro assistir essas coisas com expectativa zero, de verdade. Ah, mas acho que até que faz bem. Mas também. Eu acho que a série vai fechar bem a primeira temporada. Eu não acredito que vai dar merda, não. Mayra, o que você espera, minha filha? Eu espero me assustar muito, porque eu tenho medo de zumbi. Eu só assisto quando o Dudu tá em casa. Eu espero sentir medo, porque dessa vez, agora, eu senti decepção. Ó, mas acho que é isso daí. Vamos agradecer aí o Hugo Soares, Dudu Salles, Mayra Moraes e Carlos Torinho aí por ter participado com a gente. Muito obrigado mesmo, gente. Que isso! E agora, né, 15 minutos, né? Torinho, pode falar seu jabá. Ah, sim. Filmes... Pode Filmes falar. Com legenda.net espalhando cultura na internet. Baixem aí os seus filmes preferidos ou não e escutem aí o Faca no Bucho, né? Tá acabando, graças a Deus. E também Pauta Livre News aí em breve de volta. Enquanto não volto, escutem aí meu podcast Pauta Livre Noise, que tem muito heavy metal, rock and roll e música de boa qualidade. Também de vez em quando apareço lá no Jerimum Beta lá pra brincar lá com o Ivan Motosserra, botando as músicas dele lá. Você brinca com o Ivan Motosserra? Brincar de colocar a música. Isso sim é uma coisa bizarra, né? Imagina o Ivan Motosserra zumbi. Cara, e eu chamando o Dudu de arroz de festa. Não, você não tem noção. Ô, Torinho, você esqueceu de falar, Torinho, que depois que acabar a Dex, você vai começar um novo podcast lá no Filme com Legenda sobre Breaking Bad. Você não, fala não, disso, não tem pô. Isso não, não existe isso não. Nem tá assisto louco? A série. Não existe não. Não existe essa possibilidade. Zero. E também acessem aí meus textos no Tosco Chanchada, né? De vez em quando eu escrevo lá e é isso aí. É, tá faltando as putarias lá. Não tô vendo. Pois é, velho. Agora tá meio difícil assim de ficar escrevendo, mas eu tô devendo muito texto lá pro perna, velho. Mas eu vou fazer uns textos aí. Poxa vida. É. Hugo, faça seu jabá, Hugo. Ah, o Torinho já falou tudo, eu só não sou do Tosco Chanchada. E do Rock 30. Hugo, ah, é o meu... Não, mas acessem lá o capascustomizadas.com, capa de seriado, filmes customizadas, filmes com legenda, o Torinho já falou, escutem o Faca no Bucho, que é o podcast oficial de Dexter no Brasil. Dudu, faça as honras. Gente, valeu pelo convite, realmente muito obrigado, eu adoro zumbis, adoro falar sobre zumbis, estou adorando o Walking Dead. Inclusive, pela primeira vez, Mayra tá vendo alguma coisa de terror comigo, já que nem Super Neto ela consegue assistir. Puta que pariu, eu tenho muito medo. Então não assista nem True Blood, então. Pela primeira vez, tá rolando isso de um casal se junta pra ver miolos espalhados na tela, super romântico. Realmente. Não veja Faustão no domingo, ele tá um zumbi. Tá quase mesmo, tá foda. Mas é isso, valeu pelo convite, e se quiserem saber um pouco mais sobre esses gordos aqui, visitem o papodegordo.com.br, temos lá um podcast quinzenal, onde falamos muitas bobagens. Não, é muita mesmo, o pessoal não tem noção. Não tem não. Falando assim, a maior parte das bobagens é falada por Mayra e Flávio. Como assim? Não, temos o Lúcio lá também, que eu... Nossa senhora, deixa aqui. Só de o lembrar... rei da Wikipédia. Só de lembrar do momento cultural, eu tenho um pesadelo. É pior que o Walking Dead. É pior. Não, durante o momento cultural do tio Lúcio, todo mundo quer virar zumbi, velho. Para de sacanagem. Gente, mas ó, muito obrigado mesmo. E é isso aí, né, Rodei? Pima na chulipa. Hoje não vai ter Sarajane no final, né? Então abre a porta da esperança. Abre a porta da esperança. Rapidinho, quando vocês falam em Sarajane, vocês acabam um programa com esse papo de abrir a roda, sério isso? Se for, eu realmente me arrependo muito de não ter escutado nenhum episódio de uma gravação. Era por isso que só grava um, porque no final todo mundo abre a rodinha. Que porra é essa, velho? Mas é pedir com jeitinho, abre a rodinha, meu amor. Por favor. Eduardo, você já comprou sua shotgun? Não. Ah, deixa eu contar aqui um momento lindo. Eu viro pra essa criatura peluda que tem aqui do meu lado. Valdeir, você tá falando do Valdeir? Não, no cúmulo do romantismo. Amor, se eu virar zumbi, você vai me matar? Qual foi a resposta? Claro que sim, pô, Deus o livre é eu. Tiro na cabeça. Pois é. Miolos.